Banoku. Imediato che fosse per seu dono, você gastou todo o salário do mês. A banca do jogo do bicho onde eu peguei. Pare pra pensar, seu dono novo. É a terceira vez que você só deixa seus filhos em casa passando fome. Oh, que horror, seu dono novo. É o quarto Natal, você pede a ceia. E quem ficou vadiando foi parar na cadeia. Olha que coisa, seu dono novo. Sua mulher já não mais te chama, porque você não é mais o homem que ela ama. Que decepção, seu dono novo. Vê se é isso que você quer. O homem dormindo na cama com sua mulher. E para piorar mais, o homem é o que seus filhos chamam de pai. Vai tomar no cu, seu tomar no cu.